da escuridão surgem nuvens vermelhas, renegados estão na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios, se fica no nosso caminho não tem quem te ajude. Os ninjas mais procurados do mundo. Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo. Assim como de matar, o meu olho é vermelho. Katsuki não sabe as minhas intenções, não passam de peões em minhas manipulações. Intangível, meu poder em outro nível. Derrotados no caminho, me pergunto como é possível. A máscara esconde a revolta de um ninja. Hobito, Hobito dia. Há um monstro na área, farejando seu sangue. Uma bicho sem cauda, Hoshigaki Kizami. Minhas escamas não sabem o que é a trégua. Avisem que há um tubarão entre os sete espadas X da névoa. Com a Sam errada, caro, tenho muito chakra. Nunca me derrotaram, vai gai, pode abrir o sexto portão. E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação. Foi como Itachi disse, só na minha morte eu descobri da minha vida qual foi a razão. Itachi Uchiha, sou como um corvo. Nunca nem procurado por traição. Matei meu clã, meu pai, minha mãe, tudo isso na frente do meu irmão. Quanta arrogância. Sei que cê não vai me derrotar, cê não passa de uma criança. Nunca vai ter sua vingança quando não tiver meus olhos. Meu irmão, te falta ódio. Da escuridão surgem nuvens vermelhas, renegados estão na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios, se fica no nosso caminho não tem quem te ajude. Os ninjas mais procurados do mundo. Akatsuki. Criminosos colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki. Tem medo de quem nós somos. Akatsuki, Akatsuki. Procurados por Kenis. Vamos caçá-los de Churikis. Criminosos colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki. Kakuzu, só me importo comigo mesmo. Quero que essas suas mãos. Eu só lhe confio dinheiro e não venha me dizer que não passa de arrogância. Porque até mesmo no inferno dinheiro tem. Qualidade, mas somente uma manipulação. Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição. É a motivação pro plano da lua, pra reviver minha mãe até usar Kaguya. Quando for se referir a mim, cuidado como fala. Cê tá falando com um homem que matou de Ramadera. Ei! Sete minutos. Akatsuki. Criminosos colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki. E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos. Akatsuki, Akatsuki. Procurados por Kenis. Vamos caçá-los. Olha sua cara de espanto. Quando vê os ninjas de manto, trouxemos nuvens vermelhas, achou que o céu tá sangrando. Cuidado, estamos chegando, demônio de cauda buscando pra completar o nosso plano. Vem, vem. Meu nome é Pain, no Pain no Gang. Destruir Konoha com Shinra Tensei. Sou com a minha gang, que eu já falei. A verdadeira dor pro mundo mostrarei. Fora da lei, me vingarei. Com Rinnegan, um deus eu me tornei. Ensinarei a dor pra vocês. Chorem ao ver eu matar meu sensei. Só tem FS, então vê se não mexe. Comparados com a gente, os caras parem sem moleque. Psicopata sem emoção, como os fantoches não tem coração. Um assassino solitário, eu sofri uma transformação. Me sinto preso em solidão, curar ninguém pode. Me transformei na escuridão, me tornei um fantoche. Inimigos que me encontraram, cês estão sem sorte. Após sua morte, vira meu fantoche. Vai ter eternamente minha voz. Meu bonde são renegados, hey! Eles foram capturados, hey! E o plano principal, hey! Dominando o mundial. Não te avisaram que só tem cara mal aqui. Não mexe com a Akatsuki, hey! Meu bonde são renegados, hey! Eles foram capturados, hey! E o plano principal, hey! Dominando o mundial. Não te avisaram que só tem cara mal aqui. Não mexe com a Akatsuki. É que eu sou imortal, sobrenatural. Se prepare porque vai começar o ritual. Mato todos no meu caminho, em nome do Deus Yashin. Eu sou mal, não tem ninguém igual. O ataque da face é uma ferida letal. Tá com medo, assuma. Eu que matei, eu assuma. No Kenin, o alguém me enterre, ok. Não morri, trolei igual zumbi, voltei. Sabe que eu retalho. De estraçalho, chega maro nada, tem mó cara de otário. Falo, falo, falo, mas nunca são paro. Eu sou de grosseiro, sou fracasso, compro a casa do cara. Deitar aí, minha argila é explosiva. Deitar aí, viaja a obra de um artista. Eu ganhei fama de terrorista. A cada explosão fantástica. Vantagem me conheceu ainda. Uma arte tão bombástica. Que o mundo se exploda. Minhas mãos têm bocas. De manto, trouxemos nuvens vermelhas, achou que o céu tá sangrando. Cuidado, estamos chegando, demônio de cauda buscando pra completar o nosso plano. Vem, vem. Meu bonde são renegados, hey! Eles foram capturados, hey! E o plano principal, hey! Dominas o mundial. Não te avisaram que só tem cara mal aqui. Não mexe com a Akatsuki.